Essa é pra quem gosta de rap, hein? I love rap. Yeah, man. Oi. Ó. E todo mundo que gosta de rap, hey, diz aí. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. E todo mundo que gosta de rap, quero ouvir haga, haga. Ah, haga, haga. Diga oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Diz haga, haga. Ha, haga, haga. Diga oi, oi, oi. O, oi, oi, oi. Haga, haga. Ha, haga, haga. O reggae é movimento, é nego rasta. O reggae é movimento, é nego rasta. O rap e o reggae são irmãos. São irmãos, são irmãos. É nego rasta, o reggae é movimento. É nego rasta. O rap e o reggae são irmãos. A minha vida inteira fiz parte do hip hop. Eu não quero grana, nem fama, nem muito menos hip-hop. Estou aqui, jamais irei desistir. Não, DJ eu não acredito, insiste e persiste até o fim. Aí a esse, pode acreditar, porque quem ama o verdadeiro rap, rap põe a mão pro ar. Que eu quero ver, e deixa o som te levar para outro mundo, para outro lugar. Alto lá, quem vem lá sou eu, a caminhar. Eu tenho a missão e não vou parar. Enquanto a luz, enquanto a vida reina, a nossa estrela nunca vai se apagar. Hey, hey, hey, hey. Essa é a vibração, o rap e o reggae são irmãos. São irmãos. Yeah.